Amore chiesci, mi scrive di voi vedete, a presentare indicato da caralho. Eu sou o Super, o seu garçom essa noite, e o... Cadê o Naldo? Sumiu, velho. Também vai ser Stallone, cara. Aqui é Lone Wolf, vai Rock, vai! And the Oscar goes to... O lema oficial desse podcast devia ser: a Mauri Cash vai atrasar. A única certeza que temos é que vai atrasar. Sem pescoço. Tá, então vamos falar dos indicados ao Oscar. Ó, confesso que dos filmes aí que indicados ao Oscar, eu só assisti mesmo o do... Peraí, foi o filme do Mad Max. Tem vergonha não, cara? Por quê, velho? Cara, você passou o último mês. Nós temos que falar sobre o Oscar. Mas você disse não. Todo mundo vai falar sobre o Oscar. É, cara, mas na falta de pauta, né? Fala sobre essa desgraça. Mas, porra, aí você fala que a gente tem que falar sobre essa merda e não vê nenhum. Rapaz, creio que não. Desgraça. Nem do caçador lá do granário, cara. Rapaz, você acha que não foi filmado por Netflix durante as filmagens, nem coisa do gênero. Cara, o bicho era fêmea, cara. Não tinha nem como ser corrado pelo urso. Eu sei. Mas vem cá, acontece o que com ele mesmo? Pô, o urso estraçalha ele, velho. Morre, dilacera ele com as garras, deixa ele morto praticamente, cara. And the Oscar goes to... Os filmes que eu assisti de cara Oscar, faz quase todo, viu? Sobre os indicados, a galera que tá disputando aí, que tá concorrendo. E eu já te falo exatamente o que eu já vi e o que eu não vi. Faz, eu sou um velho, né? O corpo é de quase 40, o tesão é de 18, mas o cérebro é de uns 60 anos, pelo menos. Então, cara, eu tenho aquele lema do Murtog, do Máquina Mortífera, né? Eu tô muito velho pra essa merda. Então, pra ficar tirando de tiozão garoto, de vovô garoto, pra ir pra balada com camisinha... Ah, com certeza. Com camisa polo apertadinha, assim, no músculo, com cabelo cheio de gel, ficar dizendo balada top, eu prefiro ficar em casa, fazer um programa mais família, assistir um filme no cinema, alguma coisa no teatro, eu prefiro fazer isso. A gente podia falar, por exemplo, dessa questão de alguns atores negros não boicotarem o Oscar porque não concordam com não terem atores negros, né, certo, ou afrodescendentes, certo, no, ganhando o Oscar. Rapaz, eu já penso diferente, cara, sabe, meu entendimento dessa parada aí, dessa questão toda, é que os negros, eles estão, na verdade, né, reivindicando bons papéis na indústria, né, cara, como os atores negros brasileiros já até fizeram, né, porque estão cansados de interpretar doméstica, escravo, motorista, jogador de futebol em novela, em minissérie, em minissérie e em filmes, né, cara? Eu acho que a reivindicação é legítima, mas como eu já tive uma conversa anterior, até mesmo no grupo aí, cara, pra mim a mensagem é bem clara. A sociedade americana, e eu posso falar a maioria delas, né, não se vê, não se reconhece, né, não se identifica como negra. Lá, até os negros usam, né, aqueles produtos de beleza revolucionários que clareiam a pele. Como Beyoncé, né? Isso, e isso se a gente for na Ásia, né, existe, eu não tenho certeza se é na Tailândia, mas existe, teve... Recentemente foi até censurado um comercial, a venda de um produto que ele prometia clarear sua pele, porque lá é o seguinte, a tom da pele é status, né? Então se você é mais claro, você trabalha em profissões mais, não sei se eu posso dizer dignas, né, mais sofisticadas, né, e se você tem uma cor de pele mais bronzeada, quer dizer que você faz trabalho braçal, você trabalha no campo e etc. Então, a cor da pele é status, né? E isso acontece, né, em outras sociedades, e na sociedade americana e brasileira não é diferente. A sociedade em si, geral, você falando de uma maneira geral, ela não se enxerga como negra, cara. Tem um vídeo que circula há um bom tempo já na internet, de crianças dizendo, né, qual a boneca bonita e qual a boneca feia, e todas elas indicam que a boneca feia é a boneca negra, e a boneca bonita é a boneca branca, que a boneca que te causa medo, que ameaça a sua vida, que é má, é a negra, e a maravilhosa é a branca. Então a gente sabe que isso não é de agora, né? Quem tenta negar isso é ou é hipócrita ou é maluco, né? Ou então tá vociferando, eu vomitando ódio pra tudo quanto é lado. Provavelmente porque perdeu a mulher pro negão. Corta isso. Então é o seguinte, o que eu entendo é que a reivindicação deles, na verdade, é por mais papéis, né, diferentes, né, fora do estereótipo na indústria, né? Porque o meu entendimento da questão foi essa. Em momento nenhum eles falaram que não tem negros concorrendo à estatueta, a estatueta é racismo. Pra mim é, olha, não tem negros concorrendo à estatueta porque vocês não deram papéis bons pra gente. Em parte, né? Porque esse merdão do Will Smith recebeu um puta de um papel nesse filme chamado Concussion e fez o que o Will Smith normalmente faz, uma merda, né? Então, mas é basicamente isso, cara. Você quer dar um Oscar pro negro, né? Vamos pensar assim. Você quer dar um Oscar pro negro... Porra, bota ele em 12 anos de escravidão, entendeu? Então, o cara vai ganhar porque ele fez um papel negro e mostrando a realidade do povo negro e etc. Agora, por que você não dá um papel de destaque pra esse cara como um médico, como um cientista, que nós sabemos que existe... Ou no filme mesmo, qualquer filme, cara. Você pega qualquer filme assim que a descrição do personagem não tenha e que a tonalidade, a cor da pele, né, a raça do personagem não faça a mínima diferença no pro papel e insere o negro nisso. Porque os negros vão consumir mais isso, cara. Eles vão se identificar. Porque a gente entende o que acontece lá fora, principalmente, né? Desde a época lá do Blaxploitation, né? Que eram filmes feitos para o público negro, exatamente. Sabe? Então, eles vão consumir, cara. Então, você não precisa fazer essa segregação da arte, não. Se você quiser ver filmes voltados para o público negro, para a realidade negra, você assiste esses e o restante da sociedade assiste esses. Não, cara, eu acho que pode ter um equilíbrio, né? Porque se tentar mudar o status quo, a maneira da sociedade se enxergar, ela vai entender que ela é negra também, né? Que ela é parda, como algumas pessoas falam, que ela é mulata, que ela é escura. Se você mostrar pra pessoa, velho, a verdade é o seguinte, eu acho que a pessoa não se olha no espelho, sabe? Olha lá no espelho, velho, dá uma olhadinha, dá uma reparada nos seus lábios, no seu nariz, na cor da sua pele, entendeu? No meu caso, no tamanho da roupa. Então você vai se identificar. Cara, que racista é isso que eu acabei de falar agora. Tem como você não se identificar e não buscar, não ver suas raízes, a sua ascendência nessas questões. É pura observação, né? Como aconteceu sobre aquele racista radical lá, líder. Isso passou num programa de TV americano lá. O cara era líder, um programa tipo Oprah lá. Ele era líder da supremacia branca lá, alguma coisa assim do tipo lá na América. E foram fazer um mapeamento genético no DNA do cara, descobriram que ele descendia de africano, quer dizer, o cara era branco, mas branco, sabe? Parecia um papel branco, né, claro. Mas assim, o cara era muito branco, velho, e descobriu que a ascendência dele era africana. E isso foi ao vivo, cara, a gente pode até botar o link aí depois, ou se alguém pedir aí nos comentários, a gente pode botar o link, e depois disso... Sabe, por mais que você queira negar, o que eu tô querendo concluir é que por mais que você queira negar, tá Claro, velho. O nosso descendente em comum, né? Da sociedade moderna, do Homo sapiens moderno, surgiu da África. O que mais essa galera precisa? Quer dizer, os caras negam ciência, o que tá diante dos olhos deles aí na sociedade, no dia a dia. E o moreno que não se vê negro, se vê mais branco que negro, é o negro que se comporta como branco. Não que tenha algum problema nisso, mas... Não é necessário, né? Você não precisa tentar ficar parecido com um branco para poder ser mais aceito. Ou precisa, né? Eu não sei dizer isso. Mas é uma boa questão, cara. É. Se Beyoncé não pintasse o cabelo de loiro e alisasse, será que ela venderia tantos discos quanto vende? Ah, cara, posso dizer com certeza. Com certeza que não. Puxando um pouco o assunto, assim, fugindo um pouco do Oscar. E a questão do boneco do Finn, cara? É meio idiota, mas, sei lá, tem uma certa relevância. Cara, mas você é um desgraçado, velho. Você quer falar sobre o Oscar ou você quer falar sobre... Vai dar merda isso. Mas depois a gente volta pro tema. Vai dar merda isso. Qualquer coisa, eu falo que a culpa é sua porque você é negro. Ladies and gentlemen, those were the nominees for Best Actor. And now, the winner is... Olha aqui, melhor filme. Vamos ver aqui um por um nessa bagaça. Pô, mas a gente já vai pro melhor filme assim, cara? Você quer ver o quê? Efeitos especiais primeiro? Sei lá, acho que o melhor filme primeiro é meio, né? Você querer a cereja do bolo, né? Comer a cereja antes de comer o bolo, pô. Pera aí. Pronto, melhor animação. Vamos ver aqui quem são os indicadores. Melhor animação. Olha só, cara. Senso Divertidamente. Você vai dizer que você tá surpreso porque tem um brasileiro aí. Não. Eu tô surpreso por esse desenho tá entre os indicados. Qual? Vai. Ó, Divertidamente, Anomalisa, que não passou no Brasil ainda, só tem o trailer. Eu achei muito foda, que são as animações dos bonequinhos. Você pode importar, né? Se você importar, ela já passou no Brasil. Eu, por exemplo, já assisti. Você já assistiu? No não, cinema? Importado. Ah, sim, claro. Netflix. Não foi. Mentira. Foi mentira. Rapaz. Tem um tal de memória de Marnier, né? Ou Marni, que é de dois japas, não ouvi falar. Chau Carneiro, velho. Puta que pariu, velho. Engraçado que meu filho ele assiste a série. Eu não sabia que teve uma animação e muito pior ainda, que ele foi indicado ao Oscar. É, cara, mas assim, eu não quero parecer sabichão nem nada, não. Mas assim, eu acho que o Shaun Carneiro entrou aí, sei lá, velho, só pra dar uma encorpada na parada, porque não, realmente a animação não é muito boa, não. Eu não gostei. Não foi, por exemplo, o que aconteceu com o Wallace e o Gromit, sabe? O Wallace e Gromit, quando veio pro cinema, veio forte, né, cara? Apesar deles já terem, né, uns curtazinhos e até uma sériezinha, quando veio com stop motion, aquela parada toda, eles vieram fortes, né? Não que Shaun Carneiro seja ruim. Pelo contrário, não me interprete errado, mas... Mas ser entrado ao Oscar é um pouco demais, eu acho, sei lá. Não, até merece, cara, até merece. Assim, foi o que eu tô falando. Eles botaram o Shaun Carneiro lá pra dar uma encorpada no pra, na verdade, pra parecer, vai valorizar o vencedor. Entendo. Tá? Porque não merece ganhar, na minha visão, não merece ganhar, mas é competente pra caramba, sabe? Não tem como você dizer que é um trabalho mal feito. É do nível do Wallace e Gromit, cara. Merece. Em outra realidade, se fosse em outro momento, merecia ganhar. Só que, sei lá, eu acho que esse tipo de animação funciona justo com o Wallace e Gromit. Não cola mais, sabe? Até a fuga das galinhas lá foi meio legalzinho, mas não funciona mais. A galera não curte mais. Isso era mais pra uma turma... Né? Da nossa época, quando a gente era mais moleque, tudo era bacana. Agora, a molecada quer 3D, a molecada quer Big Hero 6, quer essas paradas assim. Não quer mais esse stop motion, cara. É, apesar de que meu filho ele tem 7 anos, ele viaja nesse Shaun Carneiro. Agora, você tocou um ponto interessante, que antigamente eram só 3 filmes, e agora são 5 filmes, né? São 5 filmes, 5 indicados a qualquer coisa. E a saída, pelo que entendi da academia, é botar mais filmes ainda. O cara fica perdido. É, cara, olha só. O Anomalisa é muito bom. É muito bom. Pra mim, é a minha aposta. O Menino e o Mundo, que é do brasileiro, também é pô, desculpa aí, cara. É, desculpa a galera aí, mas nem parece que foi feito pro brasileiro, sabe? Acho que o bagulho é... Não, porque o bagulho é bom, sabe? Você tá acostumado a ver coisa desleixada aí nas produções brasileiras. Ah, sei lá, ainda não consigo ver esse protagonismo brasileiro nessas questões, não. Agora, aquele lá, o Memórias de Marnie, né? O Quando Estou com Marnie, não sei como é que ficou a tradução aqui, aquela animação japonesa também. E também é uma sacanagem de boa, hein, cara. É as Memórias de Marnie. É, porque aí é aquele negócio, é do Estúdio Ghibli, né, cara? Já entra na lista já obrigatoriamente, mas eu acho que também não leva, não. Rapaz, é do mesmo que fez Monstros S.A., eu acho. Aliás, é o mesmo diretor. Divertidamente, também não aposto. Apesar de ser uma animação bem legal, mas é uma animação padrão do pessoal da Pixar, né? É Pixar essa merda? DreamWorks? É DreamWorks, pô. Caraca. É, cara, os caras até que ele fez Monstros S.A., Up. Up é muito bom, divertidamente, né? Tá, sim. Então é Pixar, não é Pixar? É. Então só pode, então. A minha aposta. Eu não sei como é que a academia. Eu não sei como é que a academia vai julgar e vai fazer pra julgar isso, mas eu acho que Anomalisa, até por mostrar uma coisa diferente, tá um pouquinho na frente. Tá um pouquinho. Um pouco diferente. Tá um pouco na frente das outras. Muito sutil, mas diferente. É o único com a proposta diferente aí. Ah, e animação, cara, eu vou ser sincero, rapidinho, assim, ó. Eu não vi nenhum. Eu vou apostar no Brasil esse ano. Oi. Mas, olha aí. Mas só por ser brasileiro sofredor mesmo. Porque eu também acho que não leva, não. Mas a minha torcida que tá não? Com ele. Oh, é que nem eu tava zoando quando eu cheguei. Pra mim não é nem animação, é documentário. Porque demoraram tanto pra achar isso aí. Não, peraí, calma. Thiago estudou o tema, então com certeza ele vai falar, cara. Seu tema agora vai ser indicados ao Oscar, melhor documentário. Pode ir falando aí. Indicados ao Oscar, melhor documentário? Rapaz, se você fosse basear pela animação e o dia do filme nacional, que foi esse final de semana, no sábado, mas exatamente no dia 30, o documentário que fizeram pra achar uma animação no Brasil de 2013 pra concorrer no Oscar agora? Se isso não for um documentário, meu querido, então eu não sei o que é. Olha, polêmica, a gente tá com a polêmica. Não, mas eu acho que essa questão aí, olha só, não, que maldoso, olha, polêmica, ó, querendo ser polemicista aí. Não, eu acho, não, a questão de tá concorrendo no Oscar aí foi a mesma do Expresso Polar lá, do Expresso do Amanhã. Foi lançado, entre aspas, aí em 2013, mas parece que a distribuição foi em 2015, né? Parece que rolou uma treta aí. Eu sei que nós estamos atrasados até nisso, viu? Tá louco. Até pra concorrer o Oscar, estamos chegando atrasados. Cara, o Oscar é no final do mês, cara. É verdade, então, a animação é de 2013? Ah, sim, não é. Você tá falando do Brasil em geral. É. Mas voltando à parte aí do melhor documentário, antes do Thiago atrapalhar, a gente tem concorrendo. And the Oscar goes to... Amy, né, da Amy Winehouse, um puta documentário bom pra cacete chamado Cartel Land, muito foda. Outro documentário muito bom chamado The Look of Silence, muito bom também, esse é colombiano. Que aqui tá com o peso do silêncio. Eu não sei porquê, tá com o peso do silêncio. Coisa do Brasil. Isso, coisa brasileira. What Happened to Simone, né, da Nina Simone. E o Winter on Fire, lá das guerrilhas lá na Ucrânia, que também é sacanation, né? É muito bom. Pra mim, os melhores, os três melhores disparados é o Cartel Land, o Look of Silence e o Winter on Fire, lá da Ucrânia. Os dois lá, os dois biográficos lá da Amy e da Nina Simone são muito bons, mas eu acho que no momento atual de político do mundo e tal, eu acho que a gente tem que olhar para um documentário que aborde mais a realidade, sabe? Apesar da gente não tirar a importância da Nina Simone e nem da Amy Winehouse do cenário cultural, o Winter on Fire aí, o meu preferido, sabe? É ele que eu escolho, apesar do Look of Silence ser muito, muito bom. Pra mim eles estão iguais, estão no mesmo patamar. Mas a minha torcida mesmo era pelo Cartel Land, sabe? Que é mais os cartéis mexicanos e tal, toda a cultura de droga dos Estados Unidos, sabe? Então eu me identifiquei mais pela realidade aqui brasileira, do Rio de Janeiro, etc. Mas, putz, cara, eu não sei. Eu apostaria nesse da Ucrânia, no Winter on Fire. Mas, eu acho que o da Amy Winehouse vai levar, né, cara? Porque Oscar é entretenimento, o povo, na verdade, quer ficar feliz, ninguém quer a verdade esfregada na cara. Então, eu aposto nesses daí. Eu acho que o melhor, tecnicamente, seria esse Winter on Fire aí, Ukraine's Fight for Freedom, mas eu acho que o Amy leva. Apesar de um grande apelo, eu não sei se a Amy leva não, hein? Porque o que acontece? Apesar de ser um fortíssimo candidato, apesar de eu estar estudado um pouco a pauta e tudo, eu não acho que a Amy vai levar, justamente pelo fator tempo. Porque passou muito tempo. Geralmente, quando eu tenho que fazer documentário, eu tenho que fazer algo assim, entendeu? Tem que ser meio que assim, de bate e pronto. Eu vou dar um exemplo do This Is It, do Michael Jackson, entendeu? O cara mal enterrado já tinha o documentário pronto, entendeu? E o caso da Amy passou muito tempo. Eu não sei nem quando, eu não lembro nem quando a Amy morreu, pra ser sincero. Eu só sei que ela morreu com 27 anos. Não, do que sim, não sei quando. Já tem o mesmo. Tem 2 anos já, cara. Então, eu acho que esse documentário deveria ter saído no ano passado. Mas saiu no ano passado, seu louco! Não, pra concorrer com o Oscar no ano passado, entendeu? Isso que eu tô querendo dizer. Oscar no ano passado. Isso que eu tô querendo dizer. Ela tem 2 anos, não, na verdade ela morreu em 2011, né, velho? Eu não sei, isso, eu tô sincero, não entendo o que ela faleceu. Então, morreu em 2011, já tem tempo já. Então, vocês entenderam mais ou menos a ideia que eu tô tentando passar? Não, cara, mas foi o que eu disse. Pelo que tá mais próximo aí, cara, identificado aí com cultura popular, eu acho que o M, assim, pelo apelo popular mesmo, né, cara? Ainda, apesar de já terem sido passados aí quase 5 anos, eu acho que ainda tá vivo na memória da galera, né, cara? Mas, assim, na minha opinião, não é quem merece levar, mas eu acho que a academia dá pra M, apesar de eu gostar muito lá do ucraniano. Eu não sei não, eu tenho dúvidas a respeito da M ainda. Quem você acha que leva, então? Olha, eu acho, o que eu posso te dizer é que eu acho que a M não leva. Agora, você me perguntar quem leva, tá difícil. Mas a M é o único que eu bato assim, eu acho que ela não leva. Pode bater trave. Não merece. É porque eu fico nesse fator tempo. Eu acho que já passou muito tempo, entendeu? Deveria ter sido exposto, né? Indicado mais cedo. Tá, chega. Eu vou escolher. Bora. Próximo tema, mixagem de som. Não, melhor edição de som. And the Oscar goes to... Rapaz, eu não entendo nada dessa merda, cara. Mas essa questão de edição de som aí é meio sinistro, né? Porque tem o Mad Max, né? O Perdido em Marte, que é uma merda. O Regresso do Leonardo DiCaprio. O Sicário. Vocês viram esse filme, cara? Sicário? Rapaz, esse filme é sensacional, cara. Assistam ele. E o episódio 7. Olha só, cara. Isso que eu ia falar. Inclusive, eu vi o episódio 7 ontem. Foi. Antes de sair de cartaz. 3 anos depois. Um dia antes de sair de cartaz. Max. Assim, ó, direto e reto. Também vai dar Mad Max. A gente tá falando de edição de som, né? Vai dar Mad Max, pô, cara, é complicado. É, porque tem o episódio 7 na briga, né, velho? Não, eu assisti o episódio 7 ontem. Não é tudo isso, não. Num contexto geral. Mas é John Williams, né, cara? É, cara, John Williams, se eu não me engano, tava naquele Superman Returns. O Brandon Routh lá também não salvou, entendeu? Por isso que eu acho. É por isso que eu acho que trilha sonora é Mad Max esse ano. E pode até mudar de categoria se vocês quiserem. Olha, os indicados são O Regresso, Mad Max, claro, Sicário, Perdidos em Marte, Filmão, né? Mas eu acabei de falar. Não é, não, é uma merda. Depois a gente vai falar um pouquinho sobre esse filme maravilhoso, cara. É do mesmo naipe Interestelar, tão maravilhoso quanto. O Deus foi embora. Cara, eu não sei qual é o pior, se é esse Interestelar ou se é Perdido em Marte. Eu acho que Interestelar ainda consegue ser um pouquinho pior, por causa da melação. Agora, o Perdido em Marte, apesar dele ser um filme dinâmico, ele pecou muito, na minha opinião. Mas depois a gente vai falar melhor sobre isso, mas, cara... O cara pegou o livro, foi o Ridley Scott que dirigiu essa merda? Quem foi o diretor desse lixo? É o Ridley Scott. Hollywood tá numa onda assim de vamos fazer filme chato sobre o espaço, né? Que teve aquele filme Sandra Bullock, depois Interestelar, Perdidos em Marte, esse ano sabe-se lá Deus o quê, né? Paz, verdade. Né? Depois a gente fala dessa merda que eu tô meio puto com Hollywood ultimamente, porque tem tanta bosta, cara. Porque assim, você não vê mais. Você é mesmo. Outro desgraçado. Não, você... Perdão, bacana. Você não vê mais roteiro original, cara, pra fazer filme. Tudo é uma história real, tudo é baseado em livro, quando não é baseado em HQ. Quando os caras não adaptam um jogo que tem uma história superficial, os caras querem fazer um bagulho super complexo pra trazer pra um filme, sabe, velho? Tá tão merda, você não tem mais um cara que fala assim, não, porra, eu vou... E tem um filme que fala sobre isso, né, que passa sobre isso, que é o Trumbo lá, com o Bryan Cranston, que ele dá, o cara sentava, bicho, e o cara escrevia roteiro de filme, um atrás do outro, assim, como se o cara estivesse produzindo em escala de fábrica, tá ligado? E produzia, e não, hoje em dia não tem mais isso. Hoje em dia é pega esse livro aí, vendeu pra cacete. Tava falando que isso me lembrou aquele filme antigo chamado Primavera para Rita. Ah, sim, é, cara. Ridículo, assim, porque querem ganhar dinheiro com que a peça seja um fracasso, enfim. É, cara, o que tá acontecendo, os caras pegam um livro, assim, um best-seller qualquer, merda, né? Porque livro ruim é que vende muito, né? Sim. Aí o cara pega um best-seller qualquer e fala assim, 50 tons de cinza, olha aí. Meia dúzia de bunda rachada aí, ler essa merda aí, me tira um roteiro dessa merda pra gente adaptar e ganhar dinheiro. É isso que os caras estão fazendo, cara. Eu não quero nem ser chato, nostálgico, em falar, entrar nessa questão, mas já tá chato, tá pobre, cara, tá fraco. Você adaptar essas coisas bostas e não ter um roteiro original. Você falou de Gravidade? Pelo menos Gravidade era um roteiro original, né, cara? Não adaptaram de merda nenhuma e, bom, pelo menos eu acho que não. E pelo menos foi diferente, porque puta merda, cara. Quando não é remake, é reboot, é adaptação de quadrinhos, é adaptação de livro, segue o jogo. Acabou a criatividade, né? Tudo remake, reboot, ou algo já pronto, né? Só pega e joga na tela. Isso quando não encontra alguém que diz, vou melhorar. É, não, entrando até nessa parte do roteiro aí que a gente tava falando, a academia tem a cara de pau de meter lá no melhor roteiro original, Spotlight lá, o filme sobre os abusos da igreja lá, que a cobertavam os padres tarados lá que molestavam as crianças lá. O Spotlight, ele era uma divisão do Boston Globe, né? Que fez essa reportagem. Pô, é roteiro original? É, mas é de um fato que aconteceu, né, cara? Quer dizer, é um fato histórico, é um acontecimento. Não tem roteiro original em cima disso. O cara não inventou essa história da cabeça dele. Ah, então esses meus critérios aí de... Pô, aqui é a grande aposta, que pra mim também foi uma notícia, né? Que virou filme. Tem o Ponte dos Espiões lá com o Tom Hanks, que é um baita de um filmaço. Tem esse Ex Machina também, que é um filme muito bom. Esse Ex Machina aí, inclusive, essa menina do Ex Machina, ela fez um outro filme. Ela tá concorrendo aí. Acho que ela tá concorrendo correndo pro The Danish Girl lá, a garota dinamarquesa, a menina do Ex-Máquina. Posso estar enganado, mas eu acho que é ela, sim. Ó, Ex-Máquina eu assisti. Nossa, era grande coisa. Ex-Máquina, da mulher robô. Eu não sei, velho. Assim, como roteiro original, uma parada que veio de lugar nenhum, como se fosse o conto Asimoviano, beleza, sabe? É original, é uma história não antes contada, né? Se é que existe isso de nada antes contado. Mas assim, que surgiu, provavelmente surgiu do zero, ou você montou ela a partir de alguns fatos, merece estar na lista. Ser indicado já é uma vitória, mas não ganha, não. É fraco. É, divertidamente. Divertidamente? Ué, divertidamente é a animação da Disney que mostra os sentimentos lá na cabeça da menina controlando ela. Tá vendo? O Oscar é uma coisa totalmente isenta, certo? Os grandes não ganham no Oscar. Mas tudo bem. Então, eu fico de aposta só por causa dessa parte da bolsa de valores. E roteiro original, eu vou bater em Divertidamente, porque realmente é uma animação do. Eu fico com ele. Vai ser assim, um grande. Não pode ser injustiçado, cara. Que uma aventura alegre. Vai dar Divertidamente. Do roteiro original, cara. Vai dar Divertidamente. Cara, eu acho impossível. Mas só fala merda, cara. Vai dar Divertidamente. Roteiro original, melhor roteiro original. Eu vou apostar as minhas fichas no Divertidamente. A Disney vai conseguir quebrar esse paradigma e vai ganhar. Fora da animação. Poderia estar gravado, não? Não vai, prato. Isso foi assim, do caramba, mano. Os caras souberam trabalhar bem. Você é bicho, Thiago. Não, cara, é animação. Eu mexo com desenho, caralho. Tem que correr pra esses lados aí. Você gosta de Cavaleiros do Zodíaco, cara. Sua opinião é irrelevante. Não, cara. Nós não vamos brigar por esse negócio de signo, né? Já postei isso. Oi? Pai, posso bater? Não, na minha frente, não. Não gosto dessas intimidades. Falou o cara que tá pelado fazendo podcast. Ai, que nojo, cara. Para de falar. Não, não tô, não. Já tô de roupa, já. Fiquei pelado, vocês nem souberam. Para de falar isso. Tá me dando até azia. Para com isso. E tem o Straight Out of Compton, né, cara? Que é a história lá do grupo de rapper americano lá que tinha o Ice Cube, o Dr. Dre, o Easy E, né? É, que era o Niggas With Attitudes, né? O NWA, né? Vocês lembram? Thiago não lembra, que é mais novinho, né? Mas esse grupo, né? Esse grupo aí de gangsta rap, né? Que surgiu lá em 80 e velhos. De onde saiu, como eu disse aí, né? Os mais conhecidos, né? Que é o Dr. Dre e o Dr. Dre e o Ice Cube, e tem esse roteiro adaptado. Inclusive, os caras esperaram, parece que mais de um ano, o filho do Ice Cube se formar numa escola de atuação pra poder interpretar o próprio pai no filme. É um filmaço também, cara. Melhor roteiro original, a briga tá. Você não pode dizer assim, nossa. Vai ganhar, não sei. Esse aqui na cabeça. Você não pode dizer isso. E eu também não vou arriscar, não, velho, pra dizer quem vai ganhar, não. Mas eu posso dizer pra quem que eu tô torcendo. Eu tô torcendo pro Spotlight. Então, no melhor roteiro adaptado, a gente tem a grande aposta, Brooklyn, que eu assisti também. É com a menina lá do Um Olhar do Paraíso. É Carol, que é com a Kate Blanchett, que ganhou ano passado, né? O Perdido em Marte e o Quarto de Jack. Vocês viram algum desses? Que a grande aposta foi sobre a quebra da bolsa, né? Na verdade, foi uma fraude, né, que os bancos fizeram sobre venda de títulos e ações lá, né? Superfaturaram a parada e aconteceu a falência lá, quebrou o sistema imobiliário dos Estados Unidos inteiro, quer dizer. Now, the winner is. Pra mim, disparado ganha o Quarto de Jack, que é assim. Eu recomendo esse filme. Vejam esse filme, cara. Apesar de ele ter sido baseado em um livro da Emma Donahue, esse quarto, Quarto de Jack, né? Room, na verdade, só Room, só quarto. Vejam esse filme, cara. Esse filme é sacanation de bom. Não. É sobre o quarto. Conte o que você pode, né? Que não estrague o filme. Eu não vou contar. Cara, eu não posso contar nada que estrague o filme. Não tem como, cara. Não tem como o que você contar. Se eu contar, eu já estrago o filme no começo. Não tem como. Esse filme você tem que ver, velho. Mas você recomenda? Muito, pra ontem. Eu ia puxar um último, não sei se já pegaram aí. Yeah. Ator coadjuvante. And the Oscar goes to. Eu vou, rapidinho. Meu voto é do Stallone. Ah, próximo. Cara. Mas tu fala merda, cara. Ele puxa, pega uma das categorias mais importantes pra falar que vai levar o Stallone, cara. Que desgraçado. Eu acho que, na verdade, é assim, ó. Desde que eu assisti aquele Whiplash lá, que o Jonah Jameson lá fez o professorzinho lá, o Vou Fazer Você o Garoto da Bateria, eu acho que não vai ter um ator coadjuvante que vai bater ele tão cedo, na minha opinião. Mas, se temos que falar algum que tá aqui na lista... É só fala merda, tem... cara. Eu não aguento com o Thiago. Eu voto no Stallone. Que isso, rapaz? Você vai dizer lá que o Jonah Jameson lá no Whiplash lá não foi bom? Você assiste... Não mereceu levar? Você assiste mesmo filme, Thiago? Pelo amor de Deus. Assisti. Que foi com ele, foi com o menino lá do Quarteto Fantástico lá. O novo Quarteto Fantástico. Esse eu assisti. E até teve um site aí que falou que era o Karate Kid da bateria. Pô, o filme é bonzinho. E eu achei o cara lá, eu nem sei o nome do ator que fez o John Jenkins, mas ele como coadjuvante lá, o professor sério lá. O J.K. Simmons, cara. Então, foi um dos melhores coadjuvantes, assim, nessa atual temporada. Ah, tá. Mas, você que ia falar da história do cinema, né? Não, foi uma temporada. Por isso que eu tô falando pra você. Vai ser difícil, na minha opinião, bater esse cara tão cedo. Mas, já que tem que falar os que tá aqui... Eu já te digo um cara que bateu a interpretação dele esse ano. Que é o melhor ator coadjuvante aí que eu não vejo aí em tempos aí. É o Tom Hardy. Me chamei. Que filho da puta, cara. É o Tom Hardy, cara. Bom, se bem que já no Mad Max também, mesmo ele sendo protagonista, né, dizendo assim, né, entre aspas, até que já fez um bom papel mesmo, super elogiado. Pode ser. Cara, o Tom Hardy vem numa escalada de filme, ele vem trabalhando bem, já pelo menos uns 5 filmes direto, cara. Esse ovo da boca, ele melhorou a atuação 100%. Ah, sim, não, isso é um fato venéreo. E ele é inglês, né, cara? Você imagina se ele fosse americano. Ele fez o filme lá do Leonardo DiCaprio, O Regresso, lá. Velho, você tem que ver esse cara nesse filme, velho. Ele roubou o protagonismo do Leonardo DiCaprio inteiro, velho. Ele leva fácil, Tom Hardy leva fácil, não tem disputa não, ele leva fácil. Será? Apesar do Mark Ruffalo ter feito um baita de um trabalho em Spotlight, mas na minha ideia, na minha maneira de ver cinema, o Mark Ruffalo é meio limitado, sabe, cara? Ele tem uns tiques de fazer bico, fazer uma boca torta, sabe, que eu não sei se ele quer deixar isso como marca registrada na atuação dele, mas ele não consegue se livrar disso. Então é aquele negócio. A diferença pra mim é o seguinte: quando você vê um ator e você não consegue dissociá-lo de outros papéis, pra mim o cara, sabe, é limitado. E o Tom Hardy, você consegue fazer isso com ele, cara. Você consegue ver ele diferente em papéis diferentes. Você não, sabe, você não chega pro... por exemplo, o Christian Bale, né, cara? O Christian Bale faz qualquer papel que você dá na mão dele... Ele faz o Leonardo DiCaprio, qualquer papel que você dá na mão dele, ele é um cara diferente a cada papel. O que esse cara fez em... O DiCaprio, na verdade, a gente tá falando agora, né? O que ele fez no Shutter Island lá, Ilha do Medo, o que ele fez no Django Livre, velho, sabe? Os Infiltrados, o próprio Infiltrado lá, que já deve ter quase 10 anos essa merda, sei lá, desse filme, o próprio Infiltrado, quer dizer, o Leonardo vem fazendo bons papéis desde os Infiltrados. Só a cenazinha do bar? É, você consegue, apesar de você saber que é o Leonardo DiCaprio, você consegue enxergar o personagem dele. O Mark Ruffalo, não, você olha pra ele e fala assim, é o Hulk aí, ó, o Mark Ruffalo. Ele conseguiu desvincular aquela imagem do menino do Titanic, né? Há muito tempo já, cara. Sim. Mas, ó, então eu vou dar duas justificativas do porquê eu acho que o Stallone leva. Uma é o fator nostalgia. Não tem jeito. Inclusive, se você pegar essa história do Kid, é a história do Rock 1, igualzinha. É um dos fatores que eu acho que faz o porquê do Stallone levar o ator de coadjuvante. E o segundo é que se o Stallone já não ganhar agora, meu querido, ele já não vai ser nem mais indicado. Eu acho que é a última chance dele. Então, pelo fator assim, vamos fazer a despedida do Stallone, sabe, do Oscar e dar esse de ator coadjuvante, muito obrigado. Ah, mas ele já ganhou, cara. Ele já ganhou essa merda lá no Rock lá, velho. No primeiro, melhor filme. Estou falando. Não, não. Agora é a despedida dele, o líder. Se ele, ele não vai ter outra indicação, outro mais nada. Ele já deu uma sorte, na minha opinião. Na minha opinião, ele já deu uma sorte de ser indicado. Por isso que eu tô falando, eu acho que ele leva pelo fator nostalgia e pelo fato de que ele não vai ter mais indicações e nem nada. Entendeu? É assim, é a última coisa que o Stallone vai fazer, entendeu? É a última vez que o Stallone vai ser indicado e acabou. Que nem Tom Hardy, Mark Ruffalo, o próprio Christian Bale, e tem até o Mike Rylance, né? São bons, mas eu acho que o Stallone leva por isso. E esses outros ainda tem como continuar os outros anos, entendeu? O Stallone já não tem mais. Não, cara, aí não, porque o Mark Rylance é velho. Não, mas vocês estão falando merda. Não vai levar, não. Bom, vamos ver, né? Vamos ver. Tá gravado, não, né? Não, que não, eu acho que foi muito, muito sentimental. Não, mas é exatamente isso, cara. A academia ela é muito sentimental. Com certeza, cara, isso vai acontecer, né? Ah, mas eu acho que apelou muito. O Rock apelou muito, cara. O Creed, na verdade, apelou muito. Os caras inventaram uma doença, um câncer pro Stallone, que já tava sozinho, que já tava abandonado por todo mundo. O filho já não via. O Polly morreu, sabe? Foi muito dramalhão, muita forçação de barra. Sabe? Eu não comprei. E não comprei a atuação do Stallone também. Ah, eu não vou me tratar porque eu vou morrer. A mulher chega pra ele e fala assim: ah, se eu lutar, você vai lutar também. E aí ele falou: não, tá, tá. Eu já pensei diferente agora. Pra mim tá de boa. Ah, não. Eu não gostei. O filme em si é mais do mesmo. Só que é por esses fatores que eu acho que o Stallone leva. Tomara que você esteja errado. Ou não, né? Esse que é o meu medo. Bom, pra mim, como eu já disse aí, vai dar o Tom Hardy. Isso não cabe nem discussão. Não sei nem porque que eu tô perdendo tempo falando com vocês. É o que o Naldo falou, o Oscar é muito sentimental, pessoal. And the Oscar goes to... Ó, eu vou criar uma nova categoria, viu? Você que assistiu todos os filmes do Oscar, Rodrigo, qual foi a mais gostosa? Hein? Atriz mais gostosa. Atriz mais gostosa, cara. Putz, aí tu me pegou. Foi lá, hein? Tá magrinha, né? Não era essa Coca-Cola toda mais, né? Ela nunca foi, ela nunca chamou atenção por gostosura, né, cara? Olha a merda que vocês estão me arrumando, velho. Cê tem que cortar isso, olha a misoginia, olha a porra. Você viu as fotos dela? Eu não vi, apaga isso. Então, ela sempre foi magrinha, né? Fez aquele estilo sequinha e tudo, bonitinha. Sou mais a Scarlett, mas tudo bem. A Charlene. Bem falado. Não vamos deixar ela de fora, mas... Nunca? Mas do Oscar aí, cara, olha só. Teve a Runeimara, né? Vocês lembram da Runeimara? Não, tô tentando lembrar. Porra, pelo Google logo. Eu tô sem computador, velho. O que aconteceu com o seu computador? Não, você sabe, né? Computador em uma casa de família, velho, é por turnos. Você tem que pegar uma senha... Então, criança em casa é foda, só quando as aulas voltarem. Então, vocês querem falar das gostosas do Oscar ou não? Não, você dá só a sua opinião e a gente segue o baba. Olha só, tem aquela, eu não sei falar o nome da menina, Saoirse Ronan, que fez Brooklyn, ela fez aquele Olhar no Paraíso, ela é grandona. Vocês procurem aí no Google, vocês vão ver o biotipo da menina. Ela fez aquele Olhar no Paraíso, então hoje ela tá grandona, tá fortona, ela fez aquela a Hospedeira também, aquele livro ruim. Ela era magrinha e tal, mas agora ela deu uma encorpada, então esse ano ela chamou atenção, né? A Jennifer Lawrence, né, que tá bem magrinha, né, nesse Joy. Ela sempre foi magrinha, né, mas ela tá bem sequinha, tá bem pescoço, tem até pescoço, né, dá pra ver o pescoço dela nesse Joy, ela tá bem saradinha, né? Tem essa Brie Larson, né, que fez o Quarto de Jack, que eu falei pra vocês assistirem, que é bonita também, mas faz um estilo magrinha assim, mas, pô, gatinha também, sabe? De mina boa no Oscar, tá bem sortido, né? Podemos dizer. Tem a Jennifer Jason Leigh, né? Que é velhinha lá no Hateful Eight, mas ainda, né? É panela velha que faz comida boa, tá maneiro. Só que é aí? A Jennifer Jason Leigh, porra. no Hateful Eight, ou o filme do Tarantino? Vamos ver aqui. Olha só. É, 53 anos, hein? É. Inclusive, faz aniversário dia 5 de fevereiro, hein? É, vamos dar uns parabéns pra ela, pela gostosura dela. Parabéns, muito parabéns. Tem a Raquel McAdams, né, cara, que fez Spotlight, que a última coisa que ela tinha feito aí que chamou atenção foi a segunda temporada do True Detectives, e parece que ela saiu direto do True Detectives pra fazer esse filme, cara, porque o figurino, ela é a mesma personagem. A Kate Winslet, que tá em Jobs, mas não dá pra dar uma conferida nela lá direito no Jobs, porque ela já tá fazendo uma tiazinha, uma senhorinha já, uns 30 e tantos, 40 anos, então tá muito vestida. Agora, uma que me chamou a atenção, que é essa que eu dou o prêmio lá, é a Alicia Vikander, velho. Alicia Vikander, ela fez o Ex Machina, né? Que ela concorre a melhor atriz coadjuvante por Ex Machina, mas ela fez também The Danish Girl, né? A garota dinamarquesa lá com o Ed Redmayne. Meu irmão, que delícia é essa garota, velho. Putz, eu não sei se faz o meu biotipo assim. Quem tava dando umas catucadas nela era até o Michael Fassbender, né? Não sei nem se tá junto ainda com ela e tal. Ei, Magneto e seu ferro, hein? É, olha só, cara. Era o Michael Fassbender que tava dando um nela lá, mas gatinha, hein? Gostei mesmo, parabéns, hein? Nesse filme do Danish Girl, então ela tá show de bola. É agora que eu paro e falo assim, hoje quem faz aniversário é meu pai, mas é ela que tá de parabéns? parabéns. Ótimo, é essa, ótimo. Bota um badunte aí depois. É, então a gente parou no ator coadjuvante, né? Vocês ficaram enchendo o saco porque o Sylvester Stallone, vai ganhar, não vai ganhar nada, quem vai ganhar é o Tom Hardy, vocês estão errados. E agora a gente pode ir pra outro tópico aí, não é tópico, né? Outro indicado, né? Outra categoria. Vocês querem falar o quê? Do melhor ator logo, pra gente sentar a mamona no Leonardo DiCaprio de uma vez? Olha, assim, bem que já falando aí do Fassbender, né? Ele tá até que tá bem aí, Steve Jobs, hein? Ah, cara. E nós temos um aí que pode pesar. Deixa eu até confirmar se é ele mesmo pra não falar merda. Lá vem, o cara tá olhando no Google agora. Olha que filho da. Não. Só pra confirmar mesmo, é ele mesmo. O Bryan Cranston. Ah. Que desde que ele fez The Breaking Bad, tá? Olha. Só top. Ah, tá. O Thiago falou aí que depois que o Bryan Cranston fez o Breaking Bad, ele só fez coisa boa. Porra nenhuma. O cara me... Não, não. Ele fez a... Não, eu não falei que ele fez coisa boa. Eu falei que ele vem ganhando mercado aí. Ah, sim. E que assim, cada vez mais status. Ah, sim. Porque ele fez muita merda, cara. Brincadeira. Esse cara também... Mas do Malcolm, isso aqui é pior que isso. Mas o Malcolm é legal, cara. Não fala mal do Malcolm, não, pô. Não tô falando que é ruim, mas o papelzinho dele lá... Ah, tá, pô. Era coadjuvante do moleque, né? Fazer o quê? O moleque, o nome do moleque que tava na série, porra. Você quer que ele ganhe o papel de destaque, porra? Mas então... Não, também não, mas um trabalhasse mais, né? É, então, mas gente, como você falou do Bryan Cranston aí, vamos falar logo do melhor ator, então, que você pra mim matou a parada, Thiago. É, porque melhor ator eu acho que leva o Bryan Cranston, mas disparado, velho. É, eu achando também, apesar do Fassbender tá muito bem como Steve Jobs, mas é mais um filme, sabe? O filme Steve Jobs em si, falando do filme Steve Jobs, depois a gente vai falar mais para frente, eu achei um filme comum, um filme bom, um filme comum, sabe? Não dá nem para brigar por melhor filme, como ele não tá brigando, mas é um filme comum. E por ser um filme comum, o Fassbender não se destaca, entendeu? Eu acho que o Fassbender tem que ser contido até por quem era o Steve Jobs, né? Pela essa figura controversa do Steve Jobs e tudo. o Fassbender dá uma segurada, mas eu não ficaria triste se o Fassbender ganhasse, não, cara. Só que o Fassbender, ele merecia ter ganho o Oscar ano passado, 2014, né? 2014, um filme chamado Frank, que ele faz, que é um cara que tem problemas mentais e ele fica com uma cabeça de boneco de Olinda encaixada no corpo dele. O pai dele fez essa cabeça pra ele, ele tem um buraco onde ele respira, se alimenta e fala, e ele não tira essa cabeça nunca. É um filme louco, esse filme Frank. Mas o Fassbender dá um show, cara. Ele merecia pelo menos indicação a melhor ator por esse Frank. Mas como esse filme é meio alternativo, né? Não figurou entre os prêmios principais aí. Acho que nenhum. Não sei, não tenho essa informação. Mas acho que nenhum. Mas o Fassbender. Sabe que uma atuação digna de humilhar? Foi o que o Fassbender fez com quem ganhou o Oscar do melhor ator ano passado? Alguém lembra? Ah, vamos buscar aqui, ó. Melhor ator, Oscar 2015. Ah, aqui tá falando que foi o Ed Redman. Foi o Ed Redman. O Ed Redman, ele fez o... Como é que é o... O... A teoria de... Não. Teoria do tudo, ele fez o... Ah, que filme lendo. É, Stephen Hawking. Isso. É. Stephen Hawking, exatamente, Stephen Hawking. Mas assim, cara, ele foi competente pra caramba, mas, na moral, em 2004, se eu não me engano, o outro inglesão lá, o cara que tá fazendo, que vai ser o... Doutor Estranho agora no filme lá, o que tem um nome esquisito. Buttercourt lá. Isso, o Cumberbatch. É, esse aí. Ele, em 2004, ele tinha feito um filme sobre o Stephen Hawking já, chamado Hawking. Então, pra mim, o Cumberbatch, naquela época, ele deu o mapa da mina, sabe? O caminho das pedras. Ó, você vai aqui, filho. Olha aqui, Redman. Vai nessa aqui que você vai conseguir, sabe? E até por toda aquela comoção da doença lateral lá, da degeneração, né? Do desafio do balde de gelo, toda aquela comoção... Eu acredito que ele ganhou por aquilo, mas ele não merecia, cara. Ele não merecia. Tanto que no filme que ele concorre esse ano, o Ed Redman, The Danish Girl lá, a garota dinamarquesa, ele tá muito melhor do que esteve no papel do Stephen Hawking, na minha opinião, é claro. Ele tá muito melhor. Mas é aquele negócio, né? Já ganhou antes, não vai ganhar agora. Vamos ver. Tá gravado, né? Que nem eles estão falando desde ontem, tá gravado. E outra coisa, continuando aí nessa pegada. Então, o Matt Damon no Perdido em Marte, é o Matt Damon atuando num filme, parece que ele emulou o personagem do Interestelar lá, só que fazendo bonzinho dessa vez, porque no Interestelar ele é canalha. Aí agora no Perdido em Marte é o mesmo cara, só que ele é bonzinho, sabe? Ele faz todo um bom moço, esse negócio de Hollywood, de querer transformar essa galera, esses caras em grandes heróis e tudo. E o filme é ficção, hein, velho? Saiu de um livro, né? O cara nem existe de verdade. Mas tem todo aquele negócio do herói americano e o caramba. Então o Matt Damon tá bem genérico nesse filme. Eu acho que ele nem se esforça pra fazer esse filme, cara. Até porque é uma adaptação bem, bem fraquinha, bem porca. Não merecia nem tá figurando aí entre o melhor filme. Então aí a gente fica entre os dois caras que tem possibilidade real de ganhar a parada, que é o Léo DiCaprio aí no Regresso, e o Bryan Cranston, como o Thiago falou aí, que tá cotado pra caramba, que pra mim é o cara que vai levar, porque eu assisti o filme do Léo DiCaprio, cara, o filme é sensacional. Esse é você por tudo, por toda a ambientação do filme, todo figurino, todo cenário, é impossível você não assistir aquele filme e não entender que o personagem do Leonardo DiCaprio, o personagem do Tom Hardy e os outros personagens que estão lá, realmente não fazem parte daquele mundo, sabe? Você olha assim e fala assim, não, cara, não são atores interpretando um papel do que aconteceu naquele tempo. Parece que se abriu uma janela pro passado, você tá vendo o bagulho em tempo real. Você tem uma ideia de como é que o filme é bem feito, sabe? Então, por isso tudo, por essa imersão que o Leonardo DiCaprio faz no personagem, você compra, cara, que Cara, é aquele negócio, é o que a gente vinha falando, a diferença dos atores bons e dos atores ruins. Você não fala que é o Leonardo DiCaprio ali, cara. Não é o Will Smith, por exemplo, que quando aparece num filme, você fala assim, ah, é o Will Smith aí, vai fazer a dancinha lá do Fresh Prince, filho da puta. Não, é, sabe, você olha, você sabe que é o Leonardo DiCaprio, mas é outro cara que tá ali, cara. Como Tom Hardy, você olha, é o Tom Hardy, é o que mais... Caralho, é outro cara que tá ali, velho, sabe? E o Leonardo DiCaprio tá excepcional, o filme é maravilhoso, cara. Pra mim é o filme que vai ganhar o melhor filme do Oscar e o Inarritu vai ganhar também o melhor diretor, isso sem sombra de dúvida, mas o Bryan Cranston em Trumbo tá sensacional, meu irmão, porque, vamos lá, você emular uma pessoa, uma celebridade, uma pessoa viva, né, que todo mundo conhece, que tem o seu jeito, né, que você pode copiar e pronto, e você copia o cara, você estuda os trejeitos dele, e você copia o cara e você tá aí com ponto, conseguiu sua atuação. Mas o Bryan Cranston vai além, velho. Ele se você pegar... eu assisti esse filme, né? E depois eu fui ver as entrevistas, né? Que o Dalton Trumbo deu para um canal de televisão, e quando ele foi intimado a comparecer lá no estúdio dos assuntos americanos lá contra os comunistas e tal, e ele dá essa entrevista, é obrigado a dar essa declaração lá, e você assiste o filme, velho, e você vê o Bryan Cranston atuando, e você vê pequenos cortes, pequenos vídeos, rapidinhos, 3 minutos, 10 minutos que tem no YouTube, onde tem o Dalton Trumbo falando, você vê o Bryan Cranston, velho, sabe? Parece que é o Trumbo que tá lá, velho. Então, assim, e também vai pesar também essa tradição, essa mania que a academia tem de premiar filmes sobre cinema, né? Como aconteceu lá com o filme do Ben Affleck lá, o Argo, né? Que o cinema salva a arte, salva o mundo, a arte, né? Sempre vence, a arte vence injustiças e etc. E a academia gosta de dar esse tipo de premiação. Então, eu apesar de achar o cara excelente ator, que ele já tá desvinculado daquela imagem do Titanic lá, achar que o Leonardo DiCaprio, mas o Leo ainda tem tempo pra percorrer aí, pra correr atrás dessa estatueta, até porque, pra mim, a melhor atuação da carreira do Leonardo DiCaprio ainda tá por vir. Pra 2016 ou 2017, ele vai interpretar o Billy Milligan. Billy Milligan é um assassino serial que tinha 16 personalidades, 20 e poucas personalidades, esquizofrênicas. Acho que era 24. É, mais ou menos isso. Na cabeça dele, parece que só 16 eram realmente ativas e tal. E o Leonardo DiCaprio vai interpretar a vida desse cara, meu irmão. Você imagina o que o Leo DiCaprio pode fazer com esse papel nas mãos. Então eu acho que o papel que vai dar ao Oscar ao Leo DiCaprio ainda tá por vir. Talvez não seja esse. Eu acho até que ele deveria ganhar pra tirar esse peso logo, mas o Bryan Cranston é merecedor, velho. Esse ano eu gostaria muito que o Cranston ganhasse, porque era um cara que veio ali trabalhando em série, fazendo uma pontinha ou outra ali, desde Seinfeld, que você acompanha o Bryan Cranston aparecendo e tal, no próprio Malcolm, você vê ele fazendo as pontinhas aqui, dando voz, dublando um personagem ao outro, uma animação, você vê ele lá, mas fazendo uns papéis rapidinhos em uns filmes aí, e parece que ele tava meio já entregue, sabe? Ah, vou fazer um papel merda que aparecer aqui, vou ganhar um dinheiro e tá bom, e não tenho ambição maior nenhuma, e de repente apareceu Breaking Bad na vida desse cara, né, velho? Aí parece que Breaking Bad devolveu a vontade de ser ator, né? Do Cranston, e o que ele fez em Trumbo tá sensacional, cara. Tá sensacional. Eu achava que o Bryan Cranston ele é fadado a interpretar só aqueles personagens assim, do mesmo estereótipo. Você dá na mão dele, ah, quem vai interpretar esse cara aqui, sofredor, boa praça, o caramba, assim, o quê? Ah, dá pro Bryan Cranston aí que ele vai, que é o cara que ele tá acostumado. Mas com o Trumbo ele realmente se superou e eu aposto nele. Bom, então não temos nem o Leozinho, nem o Michael, nem o Matt e nem o bicampeonato do Ed. Não, pra mim é Bryan Cranston. Eu, por mais... Deixando claro, deixando uma ressalva que o Leonardo DiCaprio não é injustiça. Ele não tá mal. Eu acho que ainda não é A hora do Léo. Ah, é. Ainda não é a interpretação que vai dar um Oscar pra ele. Vamos ver, vamos ver. Não, mas eu acho que o Leonardo DiCaprio ganha um Oscar. Dá pra ele então, viadão. Ah, o que a academia vai fazer? Quer apostar quanto? Vai lá. Não vou reclamar, não. A gente já falou de ator coadjuvante, né? Que é o Tom Hardy que vai levar. A gente pode falar. Vai ser o Stallone. De novo. Também vai ser Stallone, cara. Tá bom, cara. Tá bom. Não vamos entrar nessa discussão de novo, não. Vamos falar da melhor atriz aqui. Agora, coadjuvante, depois melhor atriz. Atriz coadjuvante? Isso. Temos sim. Vamos ver. Jennifer Jason Leigh lá nos... Oito Odiados? Isso. Jennifer Jason Leigh, porra. Isso, meu querido. Famosa... Rooney Mara em Carol. Carol. Rachel McAdams em Spotlight. Spotlight. Não merece, não. Forçaram. A Vikander em Damaged Girl. Não. Alicia Vikander, ela tá por Ex Machina, cara. Ela não tá por Danish Girl, não. Aqui, pelo que onde eu tô vendo, tá The Danish Girl. Caraca, onde é que você tá vendo, velho? Eu não vou falar porque é concorrente. É o senhor. Não, senhor. Tá vendo no mundo, cara? Ah, sempre? Ah, não, peraí, velho. É. Porra, cara, você tem que ir num site isento, né? Ah, pra cacete. Ah, é por... É, e é por agora. Não, cara, ela ganhou por a melhor atriz coadjuvante no The Danish Girl, mas ela ganhou o SAG Awards, cara. Ela já ganhou um prêmio. É? Não, aqui, pelo menos no site da Folha, também tá falando que rendeu a indicação ao Oscar na categoria de melhor atriz coadjuvante. Garota dinamarquesa? Na Garota Dinamarquesa. Não ter entrar em muita discussão... A Kate Winslet tá muito bem no Steve Jobs, cara. Surpreendentemente, ela tá melhor que o Michael Fassbender, sabe? Pra mim, eram as duas aí que estão disputando mesmo esse prêmio de melhor atriz coadjuvante, mas a Alicia Vikander ganha fácil. Fácil. O que essa menina fez em The Danish Girl, porra, vocês estão de brincadeira, vocês não viram esse filme. O Naldo viu. Tá em silêncio. Botou o microfone no mundo. Não viu, cara. É outro. Não, vi não. Não vi não. Aí. Tá bom. Porra, não. Ex Machina, cara. No Ex Machina ela tá bem pra caramba também, cara. Apesar de... Tá, bem. Apesar de não merecer concorrer a nada, mas ela tá bem. É? Então, pra mim, quem leva a atriz coadjuvante é a Alicia Vikander aí no The Danish Girl. Com a... Pelo que eu vi também, eu levo ela. Tu não viu nada. Tu viu as fotos dela, safado. Opa! Opa. Então. Você não sabe nem quais fotos que eu vi, viu? Eu tô mandando pra mim, pô. A Kate Winslet correndo por fora aí, forte concorrente, mas eu acho que essa menina... É aquele negócio, a gente vai ter Kate Winslet e Leonardo DiCaprio de novo concorrendo a Oscar, né, cara? Mas eu acho que a Kate não ganha, não. Ela deveria ter ganho naquele filme... Ela já ganhou, né? Ela é vencedora do Oscar, não é? Hein? Vocês não sabem nada. Não sei. Que filho da puta, cara. Por que eu chamo vocês pra gravar, cara? Padrão, cara. Porra, mas vocês... Porque nós somos legais. É. Ela ganhou um Oscar, cara. Eu não sei se foi por Titanic, mas... Ela... Não foi pro Titanic não, cara. Isso aí eu tenho certeza. Também acho. Ela ganhou por melhor atriz no Leitor, cara, em 2008. Vocês estão malucos, vocês não sabem de nada. Então, ela já venceu. Se ela não tivesse ganho porra nenhuma, eu acho que ela que mereciam dar pra ela, mas não é pra dar pra ela então. Mas como ela já ganhou, deixa com a Alicia que tá bem entregue. Ah, vou assistir o Leitor. Não assistiu? Eu assisti o Leitor. Então, é bonzinho. Bom, pô. Assim, ela já tinha... Tem um ator que você gosta, Ralph Fiennes. O papel que me chama a atenção dela mesmo foi aquele Holy Smoke, cara, que ela fez com o Harvey Keitel. Vocês viram esse filme já? Fumaça... Fogo Sagrado, cara. É o filme Fumaça Sagrada, sei lá. É um filme lá de 98, 99, que ela faz com o Harvey Keitel sobre um guru charlatão. Pô, o filme, eu acho esse filme muito, muito bacana, cara. Pra mim, a atuação da vida dela é aquele filme, cara. A pergunta pra você é, você realmente acha que a Rachel McAdams não leva só pra Marvel poder dizer que tem mais uma oscarizada no seu elenco? Não, não ganha não, cara. Não ganha não, porque o papel dela em Spotlight é muito coadjuvante. Não é pouco coadjuvante, não. É muito, cara. Ela tá ali, perdida, ali no meio dos caras, né? Porque... jogaram ela no filme, né? É, o filme gira em torno... precisava de uma mulher, tá ligado? O filme gira em torno do Mark Ruffalo e o editor, né? Na verdade, os editores que fazem... que estão cuidando de todo o projeto, né? Dessa reportagem sobre a pedofilia, Spotlight. Então, é esse trio. E ela tá ali, sabe? Como quarto personagem, sabe? Jogaram ela ali, sabe? Precisavam da mulher, tinha uma mulher na equipe, chama a Rachel, mas não queimaram uma indicação pra ela. Eu entendo que já é uma vitória, mas pra esse filme ela não leva, não. E foda-se a Marvel. Então pula, próxima parte. Agora a gente vai pra melhor atriz. A melhor atriz a gente já discutiu, inclusive, qual era a mais bem cotada. Não, a gente falou quem tava mais gostosa, cara. Agora a gente vai falar melhor atriz pra ganhar essa parada aí. Opa, tem coisa melhor do que falar qual que é a atriz mais gostosa? Vai. Quer dizer, mais bem cortada? Vai dar ruim, Thiago. Vai dar ruim. Se o Naldo editar essa porra direita. Corta isso, Naldo. É. Corta isso. Então, ó, a gente tem a Cate Blanchett por Carol. Na verdade, Carol é um filmezinho muito... é bonzinho, mas também é muito, muito genérico, sabe? É, pra mim, é um filme sobre uma mulher que... é, ela casou e cumpriu aquele papel de casar, de ter filho, só que ela era lésbica. Ela teve um caso com uma amiga de infância dela, elas namoraram durante um certo tempo, até que ela resolveu, sei lá, por que motivo, isso não é contado no filme, ela conhece um cara e ela casa com um cara e tem uma filha com um cara depois ela vê que não é o que ela quer, velho, que o negócio dela é xoxana mesmo. Então ela meio que se separa do cara, o cara fica meio com raiva e tira do cara... porra, o cara é um ricaço, porra, tem grana, dá tudo do bom e do melhor pra ela, e a obrigação dela era só ficar em casa cuidando da garota, né, mas ela não aceita isso, até porque ela tá infeliz, né, emocionalmente, romanticamente, sei lá, então ela não é a vida que ela escolheu, ela tá representando um papel ali, e ela joga isso pro alto e vai buscar a felicidade dela, mas assim, apesar dela tá muito bem, ela ser muito competente, sabe, não é o papel da vida dela pra ganhar o Oscar, o papel foi o que deu o Oscar a ela ano passado, da mulher loucona lá, e competente, o filme é bom, é um filme, um tema que já foi abordado, é um filme comum, um filme bom, mas não leva. A Jennifer Lawrence lá, pelo Joy, também, sabe, eu não sei o que esse filme tá fazendo. Eu acho que esse filme só serviu mesmo pra botar... vamos dar uma encorpada nas indicações de melhor atriz. Bota a Jennifer Lawrence lá pelo Joy, porque é outro filmezinho meio genérico, meio pra frente, meio revolucionário, mas podia ter outro filme aí. Agora, A Coroa lá dos 45 anos, lá, a Charlotte Rampling. 45 anos é um filme muito bom, nada diferente do que a gente já viu nessa temática, né? Nesse estilo de drama, assim, nada diferente do que a gente já está acostumado a ver. É um filme bem previsível, na verdade. Você assiste o filme e você sabe para onde vai, o que ele vai dar. Mas é, vamos dizer que é o filmezinho mais cabeça aí que está disputando, que das atrizes que estão disputando, é que tem um filmezinho mais cabeça aí, mais com uma linguagem, com alguma coisa além do... né, alguma coisa que vai te fazer pensar, que vai fazer você buscar algo mais na temática do filme. Ele só não conta uma história, né? Embaixo dessa história, desse pano, tem algumas camadas. Então, é o filme que te faz ter um pouquinho mais de atenção. Não é, vou sentar e vou me divertir. E pronto, e desliguei o cérebro aqui e tudo. E a atuação dela nesse filme tá excelente. Tá acima, realmente acima da média. E pra mim, ela é uma das que tá brigando aí, que tá no páreo pra ganhar. Tem essa Saoirse Ronan aí, né? Saoirse Ronan, do Brooklyn, que também tá muito bem nesse Brooklyn aí. A menina sai do interior da Irlanda pra tentar a vida na América, tá sozinha. É um drama mesmo a respeito de vencer na vida e perder os entes queridos e não saber onde seu coração está, mas... não, acho que ainda não é a vez dela, apesar dela tá bem, ela não tá mal, ela tá bem, mas não merece. Ainda não é, não é pra Oscar ainda. E a Brie Larson, né, cara, pelo quarto de Jack, que essa garota realmente me surpreendeu, que ela tá muito bem no papel, tá muito bem. Porra, é o filme que eu tô evitando falar, porque qualquer coisa que você vai falar a respeito desse filme, você dá spoiler, você estraga o filme, mas ela tá muito bem nesse quarto de Jack, então pra mim tá entre essas duas, cara. É, eu acho que a Brie Larson leva, mas eu gostaria de ver a Charlotte Rampling ganhando, porque ela já tá coroa, né, ia coroar a carreira dela, e sei lá, não tenho certeza, mas eu acho que ela não é ganhadora, não é vencedora do Oscar, né, ela já foi indicada, mas ela nunca ganhou, apesar dela ter, recentemente ela não fez nada que tenha chamado muita atenção. Eu lembro dela em Melancolia, lá do Lars von Trier, e daquele filme A Duquesa também, sabe? Algumas participações em Dexter, mas assim, ela tava meio Bryan Cranston, assim, sabe? Meio que vinha fazer uma coisa ou outra e de repente apareceu aí nesses 45 anos e mereceu a indicação. Não sei se vai levar, mas a indicação ela mereceu. Pra mim, a Brie Larson leva, mas não ficaria triste, nem me surpreenderia se a Charlotte Rampling também ganhasse. É, sei não. Eu ainda acho que eu fico com a Lawrence. Ah, cala a boca, Diego. Você nem viu o filme. É, tudo eu não vi. rapaz. Rapidinho, vamos. Então, vamos rapidinho aqui. Olha, que tal a gente falar de curta-metragem? Que a gente já tá falando das partes boas. Não, cara, antes de falar de curta, vamos falar de melhor fotografia. Tá, cara. Né? A fotografia. Quem vocês acham que leva o melhor fotografia? Vocês não viram porra nenhuma, né? A gente não pode falar. Não. Do urso, do caçador. Do... Regresso. Ah, o regresso? Tá foda mesmo. Porque todo mundo que assistiu o filme falou que... Cara, bate. Todo mundo que assistiu o filme fala que fica deslumbrado. Não, tá foda. Apesar de eu ter um carinho por Sicário. Eu acho que melhor fotografia Sicário poderia levar, porque é um filmaço também, mas... Mais o Leonardo DiCaprio, o filme do regresso, realmente deve ser o maior vencedor da noite mesmo, porque o filme é fabuloso mesmo. Ó, fabuloso. E agora vamos falar do curta aí. Você viu algum curta, Naldo? Pra tá pedindo curta aí? Eu vou botar o... Falar sério ou fazer piada? Não, cara, eu tô falando sério. Você viu algum curta-metragem que tá concorrendo ao Oscar, pronto? Não, cara, duvidão. Vamos falar. Eu vi Shaun, o Beyond the Lines, né? Que é o rapaz lá, que de 16 anos que foi afetado com um agente laranja. Que é facada no coração, velho. O filme é triste pra cacete. O curto é triste pra caramba, sabe? Tem aquele... A Girl in the River também, que eu assisti. Que são as mortes lá no Paquistão. Pela situação sociocultural lá. Que dá um nozinho na garganta. Tem coisa que você fala assim, gente... Mundo civilizado, hoje no mundo civilizado que a gente vive, não tem espaço pra esse tipo de coisa. O último que eu assisti, né, são quatro, eu consegui assistir três, foi o Last Day of Freedom lá, que faz uma correlação lá, um paralelo entre deficiência, né, deficiência mental e racismo, né, cara, que também é bacana, e eu acho que tá a respeito das manifestações aí, né, de todo esse movimento social dos negros aí se levantando, exigindo direitos e tudo. Ele tá nessa briga também porque ele fala disso. Mas se for pra escolher um, eu gostaria que o Shaun Beyond the Lines ganhasse. É o filme que eu gostaria que ganhasse. Mas por toda essa questão dos refugiados e tudo, eu acho que a Girl in the River vai ganhar. Ah, mas a briga dos negros tá fortíssima, hein? Eu acho que isso aí pode ser um impulso também pra ganhar esse Oscar aí. Não é ainda que... ainda mais após essa polêmica do Oscar, hein? Não, cara, mas é assim, se o documentário lá, o Last Day of Freedom lá, fosse sensacional, né, fosse a ser maravilhoso, né, que não deixasse dúvida, que você não fosse inquestionável, sabe, muito, muito acima dos concorrentes, eu acharia que daria razão, olha, vai ganhar, mas não tá assim, entendeu? Que nem o Ronaldo já falou, mas... Cara, tem crime envolvido, o cara comete um crime, putz, cara, tem a questão da relação com a polícia. É um curtazinho meio denso assim, mas eu acho que não é pra levar. Eu acho que a questão não sei se eu posso falar isso, se vai ter alguma coisa errada em falar isso, mas eu acho que o protagonismo esse ano é muito pelos refugiados chamaram mais atenção esse ano do que a galera da causa negra, né, cara, por assim dizer, chamaram mais atenção, assim, tiveram mais os seus olhos voltados, né, apesar da onda de violência dos Estados Unidos, né, aquelas prisões violentas e assassinatos de negros, eu acho que a questão dos refugiados foi mais chocante, então eu acho que a Grand River vai levar, eu acho, posso estar errado. Bom, graças a Deus que aqui no Brasil, né, essa coisa de violência contra o negro não existe. Não, racismo não existe, não. É, pois é. Todo mundo sabe que não existe. É. País da igualdade racial. Da racial, da religiosa. Aqui é o país da igualdade. É um lugarzinho maravilhoso. Aqui... Tem praia, carnaval. Isso, aqui nem pobreza é problema. Pobreza não causa problema nenhum, não. A meritocracia resolve tudo. Então, agora a gente tem, pra encerrar, nossos palpites, melhor direção e o melhor filme. Esqueci o filme estrangeiro. Filme estrangeiro eu não assisti nenhum, cara. Então pula, vai. Não, peraí. Faz que nem eu, finge que assistiu e chuta um. Boa. Eu acho que assisti, cara. Igual a MDM? Assisti um filme colombiano estrangeiro. Foi o único que eu assisti. Então, Embrace of the Serpent? É, exatamente. Então eu não posso nem dizer que ele vai ganhar, porque foi o único que eu assisti. Foi bom. Pra mim, no meu. Quais que estão concorrendo ao filme estrangeiro, Thiago? É, tem esse que eu falei, aí tem o da França, que é o Mustang, tem da Hungária, que é Son of Sol, Jordan tem o Tribi, que fala, e Dinamarca tem A Guerra. Não, só foi esse da Colômbia que eu vi mesmo. Apesar de estar vendo esses filmes concorrentes ao Oscar aí desde novembro, eu tenho arrumado um tempo pra assistir alguma coisa disso. Arrumado um tempo, leia-se todos os meus finais de semana assistindo 10 filmes pro final de semana, tá? Eu não consegui ver. Pode ser que até dia eu consiga assistir mais, mas realmente não vi nada estrangeiro, não. Até porque não tinha o Brasil, limaram lá o filme da Gina Carzé. Eu falei, então eu não quero assistir mais nada. Então vamos lá, melhor direção. A melhor direção a gente tem o... Ela ia chegar nisso, cara. O Brasil... Eu ia falar sobre que o Brasil nunca tem sorte no Oscar. A questão é o seguinte, diga. Na minha opinião, o Brasil tem que tomar vergonha na cara, parar de fazer filme igual Até Que a Sorte Nos Separe, 1, 2 e 3, parar de fazer filme do Minha Mãe é uma Peça, parar de fazer essas merdas pra vender bilheteria e começar a fazer filme. Porque quando começa a fazer um filme como Central do Brasil, como esse próprio filme da Regina Casé, quando o cinema brasileiro, pelo menos a parte do cinema brasileiro que sabe que essa porra é séria e não uma máquina de fazer dinheiro, consegue fazer arte. E quando consegue fazer arte, pelo menos chega lá em cima e briga, como o filme da Regina Casé ficou cotado pra entrar lá, cara. Enquanto a gente não tomar vergonha na cara e não partir pro não, pô, separa aqui a indústria, essa parte da indústria brasileira aqui, essa galera de cinema, a gente pegou a galera de confiança, esses são os bons e esses caras vão trazer, é o projeto Oscar pro Brasil. Eles vão fazer um filme que vai trazer um Oscar pro Brasil. Enquanto você continuar fazendo essas merdas aí do filme do gordo que perde na Mega Sena 3 vezes, meu irmão, a gente vai ganhar nada, só rola. Na verdade, não, se... só porque falar. É gordo, tá vendo? Vai só gordo, ele vai falar. Não. Esse último da Regina Casé aí, ele ainda, se você for olhar, ele é o melhor cotado, né? Teve a maior chance e ele ainda é piorzinho do que o Central do Brasil. Então é pra você ver quanto nós estamos vindo com filmes ruins e muitas vezes nem é um filme ótimo, né? Não tô dizendo que o filme da Regina Casé seja péssimo, mas assim, às vezes um filme bom da nossa parte já tá sendo cotado porque não tem nenhum que bate esse bom, entendeu? Não, é verdade, né? A verdade é que o Brasil vive muito, muito essa oscilação, sei lá. A cada 5, 10 anos aparece um filme que pode disputar o Oscar. Tá errado, cara. O Brasil devia ter pelo menos uma vez por ano, devia ter um filme por ano, pelo menos, que tinha capacidade de tá concorrendo a isso. Não tem, sabe? Eu falei, cria a tropa de elite do Oscar. Não, são esses caras aqui que vão fazer um filme aí, vão ficar 10, 15 anos juntos, elaborando roteiros e filmando, e vão trazer um Oscar pro Brasil. Isso não é interessante, cara. Pra gente não. Interessante pra gente fazer esse filme desse gordo escroto aí, que nem é mais gordo, que porra, fica gritando aí, fica gritando, contando piada. Você não precisa. Eu acho que vamos ser sinceros, né? A Globo Filmes, né? Que é a que mais faz filmes no Brasil, não tá querendo fazer um padrão de filmes assim, filmes rápidos assim, pra ganhar dinheiro. Vamos fazer uns filminhos besta, certo? Pra ganhar bilheteria, com a cópia dos filmes que é novidade. Você assiste aquele filme, você não vê aquilo ali como filmes brasileiros. É um filme genérico de Sessão da Tarde. Ali é simplesmente pra ganhar dinheiro. Sim. Ponto. É o filme pipoca pra ganhar dinheiro. Eu vou resumir. É uma merda. Segue pra melhor direção. Foda-se o cinema brasileiro. Opa, melhor direção. Polêmica. Cara, melhor direção a gente tem aí, na briga, pra mim, George Miller, Mad Max, e o Inharitu aí do Regresso. O resto tá lá fazendo figuração e vai lá só pra assistir. Eu vou bater a tecla, todas as vezes que ele aparecer vai ser o Mad Max. Mad Max, você aposta no Mad Max? Opa, só dele quase não usar efeitos especiais pra fazer o puta filme que ele fez? É, mas... Ainda mais nos dias de hoje? Sim. Isso já é vitória. É verdade. Quando você tem um diretor, por exemplo, como o Inharitu aí, e mais todo o orçamento, toda a equipe que ele tinha pra fazer o Regresso, não tinha como sair um filme merda, né? Apesar desse Inharitu aí, ele tem um cacuete que me incomoda. Porque vocês assistiram aquele filme dele com o Javier Bardem, o Beautiful? Algum de vocês assistiu esse? Não. O Bardem, o Beautiful, é um pai, tem uma filha lá e a mãe dessa menina é drogada e ele também usa drogas. Ele é subversivo, né? Ele é marginal, ele vive à margem da lei, né? É um malandrão. E ele descobre que ele tá com câncer, né? Então ele é irreversível e já tá em metástase, ele vai morrer, etc, etc, etc. E a todo momento que a morte se aproxima dele, ele enxerga pessoas voando, pessoas flutuando, sabe? Como se fossem espíritos em alguns lugares, os cantos, no teto. E o Inharitu, cara, ele sempre usa isso. No filme do Leonardo DiCaprio ele usa isso, o fantasma da mulher dele lá. Ele tem esse cacoete que me incomoda, cara. Então, no Beautiful ele usou disso. No Gravidade, o morto veio, o que era o George Clooney lá, veio falar com a Sandra Bullock lá, flutuando, apareceu. E no filme do Leonardo DiCaprio também isso acontece. E tem um outro filme dele que eu também não lembro o nome disso, que esse cara deve ser bastante religioso, cara. Ele deve ter sei lá, a raiz do país dele a respeito do além e do outro mundo. Deve ser muito forte a cultura deles, porque ele sempre usa esse artifício, sabe? Não é um defeito, mas é um negócio que, porra, em Arritu, de novo essa merda, me dá uma incomodada, mas isso é problema meu pessoal com ele, que eu vou dar uns tapas nele quando eu encontrá-lo a próxima vez, mas isso não interfere na direção do filme, não. Mas assim, pra mim ele leva, fácil. Mas eu gostaria que o George Miller ganhasse essa, velho. Eu acho que vai dar um Miller. Tem? Vendo os motivos já citados. Dá pro Miller, então. Você gosta do negócio, é Miller, né? É Frank Miller, é George Miller, é Mark Miller. Ah, não, é outro, é Miller. Mas é uma corruptela. Dá pra ele. Faz um trissome com eles, então, sua bicha. Eu vejo gente morta. É mais ou menos isso. É mais ou menos isso que me incomoda nos filmes dele. Vamos lá. Agora, o grande prêmio da noite. Melhor filme. Quem vocês acham que leva? Não dá pra falar assim de graça, de cara, né? De cara eu tiro uns 3 ou 4. A Grande Aposta não leva. Brooklyn não leva. Perdido em Marte não leva. Spotlight não leva. Então a gente fica com Quarto de Jack, O Regresso do Leonardo DiCaprio, Mad Max e Ponte dos Espiões. Pra mim, são esses. E eu acho que vai dar o Regresso. Vai ser assim, o prêmio de consolação do Leonardo DiCaprio por não ganhar o Oscar de melhor ator, que vai perder pro Bryan Cranston. Ah, mas isso aí já aconteceu com o Titanic, pô. Vai acontecer de novo. Vamos fazer essa sacanagem com ele de novo. Cara, olha só. O regresso é aquele negócio. Ele bate o martelo e ele tem que ganhar tudo que ele disputa. A questão é, você tem que analisar o regresso, assistir o regresso, pra ver onde você vai tirar ponto dele. Essa é que é a verdade. Então, pra mim, a gente fica entre Ponte dos Espiões, Mad Max, o regresso e o quarto de Jack. Ponte dos Espiões, apesar do Tom Hanks, que eu não entendo que não tá na lista aí de melhores atores, não entendo. No Oscar? Não entendo. Não entendo mesmo, mas tá bom, né? A gente tá, é o Tom Hanks, o filme é bom, tá, mas vamos tirar. Não tá no patamar dos outros. Mad Max, muito bom. Charlize Theron, delícia. Pegava ela sem braço mesmo, que se foda. Careca e sem braço, mas fica devendo, sabe? A história é muito simples. O enredo poderia ser um pouquinho mais rico, poderia ter mais uns 20 minutinhos de filme que dava. Então a história tá muito genérica, então Mad Max a gente também tira desse páreo. Aí a gente fica, ao meu ver, né, com o regresso e o quarto de Jack. Pra mim o regresso leva, cara, sem sombra de dúvida. Mas eu gostaria que o quarto de Jack levasse. Não, eu acho que assim, tudo que foi falado bem do Leozinho até agora Leozinho vai contribuir pro Leozinho. Chupa ele então, gosto. Piadão. Round one, fight! Shoryuken! Você devia fazer uma compilação desse seu áudio de fundo assim e fazer uma abertura só assim, essa barulheira que o pessoal vai saber que você tá conectado. Também acho. Ah, cara, engraçado, eu tava pensando no Street Fighter. Sabe que Street Fighter dá um bom tema pra um podcast? Pode até ser, mas eu parei de jogar essa merda no Champions Edition. Também pudera, né? Se for a gente parar pra realmente falar desse novo Street Fighter, com trocentos milhões de personagens, essas mimizentas coisas de personagem feminina vestida com mini calcinha torceada no rego, né? Já dá outro podcast. Não, você falar do início, as curiosidades. Isso. Curiosidades, Léo, o primeiro Street Fighter. Eu joguei o primeiro Street Fighter, cara. Era ruim que só a porra. Só tinha dois personagens. Cara, era muito ruim, cara. Era Ken e Ryu, que era a mesma paleta de cores, velho. Isso, mas os controles, cara, eram muito ruins. Você dava um golpe e, porra, saía cinco minutos depois. Cara, isso é complicado, porque eu sou da época do Karatê. Você lembra de Karatê, que eram duas alavancas pra fazer os golpes? Karateca. É. Uma merda. Você tinha duas alavancas pra fazer os golpes. Era muito ruim, mano. Tinha uma parte, velho, que não tinha o que fazer, que era ser um touro, né? Que você tinha que dar uma voadora no touro. Era um negócio assim. Enfim. Mas Street Fighter é bom, cara. Tem a época do Street Fighter da rodoviária que era bom, né? Que o Zangief dava um lariat, que ele atravessava o cenário três vezes. Essas variações de Street Fighter aí, tem um que você dava, rodava lá com o Zangief, cara, e saía Hadouken e Sonic Boom junto. Do joelho. E tapava a tela inteira, meu irmão. Ken Ryu e o Bison, ele tinha uma coisa que ele mudava de personagem. Você podia escolher uma. Era um negócio maravilhoso. Não era. Lixo. Eu ouvi dizer que era uma versão pirata que eles fizeram. Não, era alterada, cara. Aquilo era alterado. Os caras entravam na raiz do jogo e pirateavam aquela porra. Alteravam o código, né? Thiago, tá aí? Tô. Que jogo vocês estão falando? Split Fighter. Split Fighter. Ah, mas isso aí agora tá direto. De rodoviária. Pode, era o melhor que tinha. É. Pra você encher a tela de magia. É, exatamente, era isso que eu tava falando agora aí. Uma merda. Olha só, foda-se o Street Fighter, tá? Pau no cu do Street Fighter de vocês. Ah, tinha um filme, cara, muito bom. Vamos continuar falando do... Bom, não, nossa. Dois, hein? Cara, não vamos falar de Street Fighter, cara. Pô, segue o jogo, vamos falar do... Do Oscar. Do Oscar aí, gente...